vai de teca, tu quer tu, porque eu não sou menor de teca. Começou a tocar limpinho e o grave é um porradão. Começou a tocar limpinho e o grave é um porradão. Vem treme pra mim, vem treme pra mim, vem treme pra mim. Toca, toca, toca, toca, toca, toca na butaca. Toca, toca, toca, toca, toca, toca na butaca. Vem treme pra mim, vem treme pra mim, vem treme pra mim. Toca, toca, toca, toca, toca, toca na butaca. Toca, toca, toca, toca, toca, toca na butaca.